Salve, salve, coelhada! Decadentes número 447. Estamos quase aí chegando numa efeméride de 450 programas, hein? Eu sou Jairo Viana. O ruim de fazer um programa domingo sobre um jogo que foi terça-feira é que muita gente já até esqueceu. Mas é para isso que o menino Thales está aqui no programa, entre outras atividades, para relembrá-lo de como é que foi o jogo contra o Avaí. Vou começar chamando ele, Lucas Deleucas. Dê seu boa noite. Boa noite, quero ver hoje alguém reclamar da bagunça. Agora está tudo resolvido, aqui não tem mais nada para guardar, a câmera que tinha que guardar, que juntava a bagunça aqui sumiu, só tem os violões aqui agora. Então, estamos tudo organizado para uma nova fase no Decadentes agora. Só por curiosidade, alguém reclamou com sua esposa no Independência da Bagunça ou algo do tipo? Pior que não, era eu que estava incomodado mesmo. Tinha uma cama aqui que ficava cheia de bagunça, a gente deu a cama para os outros, organizou a bagunça, agora está tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Felipe Deleucas, um homem recém-casado, dê seu boa noite. Boa noite, agora também não tem mais bagunça aqui, agora está tudo organizado, já tenho um lugar ornamentado, né? Que é o meu escritório de trabalho também. E tem muita coisa para falar, né? A gente tem que relembrar do jogo e relembrar das pataquadas e das falsas promessas, né? Que nos foram feitas para a partida de terça-feira. Tá certo. E por último, mas nunca menos importante, o nosso quarto culpado de sempre, Thales Maciel, dê seu boa noite e já emende com aquele resumo que o torcedor americano espera a semana inteira. Boa noite, pessoal. Boa noite à nossa audiência aí, que tá fraca aqui. Agora que eu tô usando a parada do Decadentes aqui, eu tô vendo aqui, ó, tem só 30 nos assistindo, é uma audiência muito fraca. Tomar no cu de vocês, tem que ter mais gente assistindo essa porra aqui. A turma vai chegando, calma. Eu não mandei o link também. Muito, muito ansioso, né? Inclusive, ontem eu vi divertidamente dois, recomendo. E o principal do filme são as novas emoções, e uma das novas emoções é justamente a ansiedade, né? Então eu tenho que ser menos ansioso nesse ponto. Mas vamos lá. Nós jogamos contra o Avaí na terça-feira. Avaí com alguns conhecidos nossos, né? Zé Ricardo, William Maranhão. Algumas figuras. A Série B tem essas particularidades, né, cara? Série B e Série C, se você pegar ali, praticamente todo jogo tem algum sujeitinho que jogou no América. Isso é até um tema interessante da gente falar depois, tanto que os nossos jogadores não se destacam em times de Série A, né? Engraçado isso. Mas vamos que vamos. O time ainda com os nossos laterais reservas, né? Fomos de Daniel Borges e Nicolas. Na zaga também o Júlio no lugar do Éder lá, que o Éder estava suspenso. E primeiro jogo sem o Benítez. Bom, como o Benítez foi operado, e pelo histórico dele, eu acredito que se ele voltar, eu não sou médico, não sou nada, mas se ele voltar, eu acho que é só depois de outubro, né? Então, foi o primeiro jogo sem ele, e foi o jogo que nós voltamos para o 4-3-3. No lugar do Benítez entrou o Adson. Eu gosto do Adson, acho o Adson um jogador muito importante, muito, muito bom. Mas não acho que o time funciona no 4-3-3. Nós já falamos isso algumas vezes. E o Cauã, pelo jeito, vai no 4-3-3, né? Sem o Benítez. O Avaí logo tomou a rédea do jogo, foi para cima da gente. E com menos de um minuto eles fizeram uma jogada. O Dalberson fez uma bonita defesa. E na sequência, a bola voltou para o Avaí. O Avaí bateu no zagueiro, acho que foi o Ricardo Silva, se não me engano. E a bola sobrou para o William Maranhão de fora da área, que acertou um chute que eu não lembro do William Maranhão fazendo um gol dessa forma. 1-0 para o Avaí, tudo caminhava para uma noite desastrosa. O time um pouco nervoso, não sei se estava sentindo o Benítez, o que que era. Mas enfim, o Avaí tomou o gol muito cedo também. Mas lá para os 20, 20 e poucos minutos, o América resolveu acordar para o jogo e começou a agredir mais o Avaí. Até que veio o lance que, por incrível que pareça, foi talvez capital para o nosso empate com sabor de vitória. Moisés, porra, bicho, Moisés é um jogador, já um veterano, né? Com a carreira dele já chegando para o final, para o seu final. Não pode fazer o que ele fez. Ele foi de uma imaturidade. Eu vou só falar imaturidade, não vou colocar outros adjetivos, não. Até porque eu tenho lugar de fala, de se eu quiser falar outros adjetivos com relação ao Moisés, que eu sou uma das pessoas que defende o Moisés no América. Mas ele foi infeliz. Ele fez uma falta para cartão amarelo, ele matou um contra-ataque do Avaí, tomou o amarelo, discordou do amarelo, Sem problema, você pode discordar. Mas daí você aplaudir ironicamente o árbitro, você vai tomar outro amarelo na hora. Isso é questão de respeito, né? E foi desrespeito que ele fez. E aí foi expulso. Moisés, que não vinha bem, né? Essa volta do Moisés ainda, a gente ainda não viu uma partida do Moisés que a gente pudesse falar assim, ó, esse é o Moisés que a gente queria no América. Até hoje ele não fez. E no jogo de terça ele foi expulso aos 42, 43 minutos, alguma coisa assim. O jogo já indo pro final do primeiro tempo. E aí nós fomos pra cima, por incrível que pareça, com um a menos nós fomos pra cima, numa bonita jogada do Adson. O nosso centroavante, o Brenner, eu esqueci de mencionar que o Brenner entrou no lugar do Renato Marques. Brenner fez uma jogada de centroavante, sofreu um pênalti, pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu o pênalti, bateu daquela forma que eu particularmente tenho muito medo, que é aquelas paradinhas, né? Que o próprio Moisés já perdeu um pênalti esse ano, fazendo desse jeito, mas o Brenner foi muito feliz, mesmo com a paradinha, ele jogou muito no canto, o goleiro acertou o canto, mas a bola foi muito no canto, então não teve chance ali pro goleiro deles. 1-1, isso aí, o jogo já passou dos 50 minutos. Voltamos no segundo tempo, a gente voltou muito melhor do que o Avaí. O Avaí sentiu o gol, sentiu ter estar com um a mais e ter tomado o gol, né? Sentiu bastante. E nós tivemos algumas chances, mas nada muito perigoso, assim, que você possa falar e tal. Em compensação, na hora que o Avaí retomou as rédeas da partida, vamos dizer assim, o Avaí teve boas chances. O Dalberson, muito criticado, justamente, não o criticamos à toa, ele fez uma boa partida, ele fez boas defesas, ele fez defesas extremamente importantes. Acabou que o jogo ficou num 1-1, resultado que nós não queríamos, nós não esperávamos dentro de casa, nós temos que vencer, se o nosso intuito é subir, nós precisamos vencer. Não conseguimos vencer, mas diante de todas as circunstâncias que foram a partida, a questão da expulsão, jogar com um a menos o segundo tempo inteiro, pelo volume de jogo que a gente teve, 1-1 tá bom. 1-1 ninguém reclamou, ninguém da torcida reclamou do resultado, pelo contrário, saímos até certo ponto satisfeitos com esse empate. É isso. Boa, boa, boa, boa. É isso aí. Hoje estamos em segundo lugar na tabela, né? Já houveram 6 jogos aí da 13ª rodada. Nós não jogamos ainda. Desculpa, deixa eu só. Vamos lá. Só um aviso. Se você ler um comentário de fake, eu saio do programa. Vou tentar, mas não são sério, todos não... que eu sei. Sempre há fakes novos. Tudo bem. Mas tem uns aqui. Fã-clube do Zé Buceta. Se você ler um fã-clube do Zé Buceta, eu saio na hora. Na hora. Já foi apontado aí no grupo do WhatsApp que você xingou os ouvintes em vez de xingar quem não está nos ouvintes. Aí eu falei que lógica, né? Você é forte, né? Não, mas aumentou. Nós estamos com 60 já. Nós já 60. Os fé da puta estão chegando aí. Tá, olha, você xingou de novo. Aí, olha pra você ver. Para de xingar os nossos web telespectadores. Ai, caralho. Bom, estamos aí em segundo lugar, já houveram 6 jogos da rodada 13. O Avaí nos passou hoje, está com 23. E na pior das hipóteses, podemos ir a terceiro, se a gente perder e aí o Santos ganhar, basicamente. E na melhor das hipóteses, seremos líderes aí, talvez colocando 4 pontos ou 5 pontos para o quinto colocado, que é aquele indicador sempre importante que a gente sempre fala aqui, né? Lucas, gostou do jogo de terça? Ah, jogo de sofrimento, né? Uma coisa que tem me incomodado, na verdade, são as coletivas do Cauã pós-jogo, porque parece que ele fala de um jogo que a gente não viu, assim. Não lembro exatamente as palavras que ele usou, porque eu vi no dia, mas ele falou assim, que a gente teve muito mais próximo da vitória do que o Avaí. Eu acho que no primeiro tempo a gente de fato ficou muito mais próximo do empate do que do Avaí fazer o segundo, porque depois que a gente estava com um volume de jogo muito grande. Mas no segundo tempo foi um Deus nos acuda. O final do segundo tempo ali, o Avaí não fez o segundo por um milagre, né? E ele sai tranquilo. Eu acho que a maneira como o Thales colocou é verdadeira. O americano ficou feliz com o empate. A gente não ficou achando que a gente estava perto, não ficou quase que a gente ganhou. Eu acho que foi muito assim, pô, ainda bem que a gente ficou com o empate pela circunstância. Eu só discordo um pouco do Thales, que eu não achei que o primeiro amarelo do Moisés foi para amarelo, mas o que não elimina a infantilidade dele de ter tomado o segundo. Independente se você concorda ou não, você não faz uma atitude que vai te dar o segundo amarelo, com certeza, que foi o que ele fez, né? E que expulsou um outro jogador de outro time aí uma semana antes, com toda a repercussão na TV que você pudesse imaginar, ou seja, né, não, falta de aviso não foi, né? Pois é, então acho que assim, ele, eu só discordo que deveria ser pro amarelo, mas de qualquer forma, um cara com a experiência do Moisés não pode agir daquela maneira, né? Então assim, as coletivas do Cauê, eu acho que não sei se não estão refletindo a realidade, porque ele quer passar uma mensagem pro elenco ou porque ele não tá enxergando o jogo direito. Se for a segunda opção, me preocupa muito, porque sempre ele coloca de uma maneira como as coisas estão bem tranquilas, quando na verdade não estão. E a gente permanece, troca, sai Renato Marques, entra Brenner, sai Brenner, entra Renato Marques, a gente continua com o mesmo problema de conseguir. Esse jogo até que não serve tanto de parâmetro, porque a gente teve uma expulsão logo cedo, mas segue com o problema de criação ofensiva, e agora sem o Benítez vai ficar pior ainda. A gente tinha discutido no último programa, assim, como é que será que o Cauã vai entrar, né? Será que ele vai avançar o Alê e colocar o Felipe Marques e manter com 4 meio de campo? Aí a gente estava discutindo sobre isso e eu falei assim, eu acho que no fim das contas ele vai fazer o que ele vinha fazendo ao longo do campeonato, que é colocar os três, que é Juninho, Alê e Moisés, e se manteve, né? Isso que me preocupa. Agora ele vai ser obrigado a mudar porque o Moisés está fora, mas me preocupa ainda porque essa tática do ponto de vista de criação, a América não é um time que cria pra caramba, né? E permanece assim, tanto que o nosso gol foi de pênalti, né? Então, e um pênalti bem infantil do Avaí, aliás, né? Então que ele reveja isso nos próximos jogos, mas liga aquele sinal amarelo no trabalho do Cauã. Tem alguma coisa que ele não está conseguindo resolver no time. Concordo. Eu, sobre a atuação do juiz, uma crítica que eu faço é que para mim não dá nem amarelo numa marcação de pênalti, para mim é uma coisa meio esquisita. Felipe, a arbitragem estava de sacanagem? A arbitragem é Série B. Você vai pegar um juiz ali tendencioso, vai pegar um juiz ruim. E no caso, a gente pegou um juiz ruim. Ele é novo, não consegue apitar jogos do calibre que ele estava apitando. Já tem, aparentemente, já apitou um jogo do Avaí, então já podia estar. Eu não sei como é que foi a partida, né? Que foi Avaí Guarani que ele apitou, não sei o que pode ter acontecido. Mas às vezes o cara pode ter pesado a mão, recebido algum tipo de advertência, ele quis tentar não ser. Não fazer às vezes de novo, porque, de fato. Ele estava mostrando, ele é um juiz que tende a amarelar com muita facilidade. Então ele dava amarelo por muito pouca coisa. O problema é que ele começou a dar amarelo para um lado só. A gente estava recebendo amarelo atrás de amarelo, e aí pro Avaí estava segurando. Até que ele começou a abrir o cartão, o hall dele de cartões lá, que ele começou com o Zé Ricardo. Mas o juiz era tão fraco que o Del Pozzo, sacando isso, a cada jogador do Avaí que era amarelado, ele substituía. O Zé Ricardo nem volta pro segundo tempo, o Maranhão toma o amarelo e sai logo depois, aí depois o zagueiro deles toma o amarelo e o cara troca logo depois, que ele ficou assim, do jeito que esse juiz tá, pra chance dele, tipo assim, um cara amarelado nosso fazer uma falta qualquer, ele dá um segundo amarelo só pra poder falar que ele expulsou dos dois lados, não custa. Então, até achei, assim, que o treinador deles foi bastante burocrático nesse aspecto. Mas isso a gente vai fazer, e isso vai acontecer. Você não pode dar brecha. Tal qual o Avaí não quis dar brecha para ter um jogador expulso e foi trocando os amarelados todos para evitar que isso acontecesse, a gente deu brecha. A gente tomou um jogador que tomou um amarelo lá, conseguiu se enervar e aplaudir o juiz e ser expulso por conta disso, sim. Então, aí é paciência, né? Não era para ter acontecido. E o pior é que é um macaco velho igual o Moisés, não é menino. Sabe, pegar ar por causa de um negócio desse é um negócio absurdo para mim, viu? Menino Thales. Desculpa, pode terminar. Não, só faz... De fato, ele pode ter ficado nervado com o tanto de amarelo que o time do América vem recebendo, mas você não faz isso também. Você depois, às vezes, tenta ali no. Que ele esperasse, aceitasse o amarelo, vai ali no intervalo, tenta conversar com o juiz, pô, você só tá dando amarelo para um lado. E tenta argumentar alguma coisa nesse sentido, ao invés de você chegar e fazer o que fez, né? Porque aí ele meio que aniquilou as chances da gente conseguir virar a partida, né? Fato. Menino Thales, pra você, merecia um amarelinho ali no pênalti? Merecia, tava, o Brenner tava entrando em frente ao gol, né, tava indo em direção ao gol, merecia sim, mas com relação ainda à expulsão, eu acho que se fosse Felipe Amaral, né, que é um menino, Felipe Amaral tem 20 ou 21 anos, se fosse o Felipe Amaral fazendo, a gente tava condenando ele até falar chega, mas como é o Moisés, que é um jogador experiente, a gente, não é nem que a gente não tá condenando, mas a gente fica até assim, sem entender o que levou ele a fazer isso? O que, que levou ele a aplaudir juiz em pleno 2024, cara? Com tanto de câmera que tem, com tudo que tá acontecendo. Eu queria explicar. Eu não vi uma explicação dele ainda por que ele aplaudiu o árbitro. Eu não vi essa explicação. Foi pior. Foi, você viu o que, que ele falou? Você poderia comer antes do programa, né, Lucas? Você poderia comer antes do programa. Chegar aqui pra você ficar comendo. Puta que lá merda, né? Eu tô pesticando. A gente, quando assiste um filme, um evento importante, a gente come um pouquinho. Ó, tô comendo um pringolzinho quando a gente faz o programa. Mas a explicação dele foi que ele concordou. Olha só, foi meio ridícula. Mas é bom, né? Você imagina, Felipe, se seu irmão tivesse comendo amendoim na hora do programa. Tava cuspindo amendoim aí na gente, aí, essa porra aí. De vez em quando eu faço isso. Sei que nunca reparei. Mas ele falou que ele tava discordando de umas marcações anteriores, que quando ele tomou amarelo, ele concordou, ele tava batendo palma elogiando o juiz. Essa foi pra amarelo mesmo. Não, foi ridículo. Tipo assim, foi pior, era melhor. Falou, era melhor não ter falado nada. Era melhor. Só faltou ele falar que. Não, é que lá na China, quando a gente concorda com a marcação da arbitragem, a gente aplaude o juiz do jogo. Aí diferenças culturais. Tipo, eu sei que ele fez a xenofobia. Eu tô aqui mantendo o estilo chinês e ele criticando. Que dureza, viu? Muita gente chegou já. Antes de você ler os comentários e tudo, a gente tem mais do que nunca licença poética de calar o Felipe a hora que a gente quiser. Porque ele participou de um podcast do pessoal do Avaí, o pessoal do Avaí mandou ele calar a boca. Então agora nós temos licença primeiro poética. Programa dele lá. Nós temos licença poética de silenciar esse menino, a hora que a gente quiser agora, viu? Você fica quieto aí, Felipe. Agora nós temos licença poética. Deixa eu só abrir aspas pro Moisés aqui, Thales, pra você ver qual que foi a frase que ele utilizou. Ele usou? Eu não vi. Não, que pior que abriu a propaganda, esse site do No Ataque agora. Ó, ele falou assim, o que é questionável é que tiveram outros lances do Avaí em situações e ele não deu cartão. Aí quando eu fiz a falta e me deu o cartão, eu falei, agora é pra amarelo, virei as costas e bati duas palmas, coisa normal, não foi em direção a ele, não falei nada com ele. Acho que o povo é idiota. Tem razão. A explicação é pior do que eu. Era melhor ficar calado. Ah, não, bicho. Pelo amor de Deus. Acho que o povo é idiota. Igual você falou com câmera, quando todo mundo viu que, que ele virou debochado, aí. Total. E foi o que ele veio meio balançando a cabeça, assim, né? Não, saiu assim, né? Tipo, eu retardado. Olha o que você fez. Uhum. Tipo, não tem jeito, cara. Lúcio Mello está aqui com a gente falando que os times de baixo da tabela estão ajudando o Coelho a permanecer no G4. Agora chegou a vez do América fazer sua parte ganhando os jogos fora de casa, senão a casa cai. Ô, gente, nós temos que tomar muito cuidado com esse negócio de time de baixo, porque se você analisar bem, não é muito negócio ficar esse bololô lá em cima, não, tá? Talvez fosse mais interessante para nós a gente se destacar com um grupo aí de mais uns 3 ou 4 aí, ou 5, do que ficar um bololô de time lá em cima. Vocês não acham isso, não? Eu já concordei com você, hein? Eu não sei em qual grupo de WhatsApp que você falou isso, eu concordei com você. Não, de fato, pra gente seria muito melhor. A gente tá querendo subir. Ser campeão é muito legal, mas o mais importante é subir. É. Então, assim, não adianta nada a gente chegar numa rodada brigando por título, mas assim, a gente pode terminar tanto em primeiro quanto em quinto, e terminar em quinto, do que chegar numa rodada, às vezes, tipo assim, sem já chegar 3, 4 rodadas pro fim, já matematicamente com acesso garantido, e ainda que o título possa não vir, você já tá mais tranquilo, né? Então é legal quando o pessoal dispara, que dispara uma quantidade ali de. E a gente no meio, é óbvio, né? É. Sim. Como disse um grande filósofo hoje num grupo aí, falou que rodada boa para nós é quando a América ganha. O resto é detalhe. É, ué, mas essa é a lógica. É, ué. O Roberto Nassif tá falando que vamos ganhar do Goiás, o time gosta de jogo grande. A Luísa Araújo Prince tá aqui com a gente também, falando: Júlio falhou bizonhamente no início do lance que originou o primeiro gol do Avaí. Não pode deixar atacante passar com a facilidade permitida. O juiz também foi péssimo. Alberto Boechat está aqui com a gente. Maurício Cândido. Rolon está aqui perguntando sobre Roberto Lopes de Oliveira, perguntando qual que é o time menos pior para terça. Nós vamos falar um pouquinho aqui. Sofá Americano, boa noite, senhores decadentes. Olha a formalidade. Vamos para uma vitória na próxima terça-feira. Será de 3-1. Qual seria o esquema que a bancada gostaria de ver nesse próximo jogo? 4-3-3. 4-4-2 ou 3-5-2? Eu vou puxar. Eu gostaria de continuar com o 4-4-2 com Felipe Amaral e o Alisson de titular. É o que eu faria. Felipe Amaral, o Alisson, Ale e Juninho, eu acho que só que o problema é que nossa dupla de ataque vai ficar o Fabinho e o Renato Marques, o Fabinho e o Brenner, provavelmente. Continua um time lento, né? E pouco criativo. Mas eu acho que, assim, se for para ser um 4-4-2, não tem outros nomes para ser mesmo, não. Mas você viu outra alternativa além do 4-4-2? Eu preferia fazer, assim, é que nunca vai acontecer, mas eu preferia fazer um 4-3-3 ainda, com os pontas sendo o Adson e o Fabinho, e o Adson resolver jogar bola, e a gente ter o Felipe Amaral ou o Alisson para ser o volante e deixar o Juninho e o Alê um pouquinho mais livres. É o que eu preferiria. Eu particularmente não gosto muito de Juninho com o Adson, que eu acho que os dois, um tropeça no outro. Eles ocupam muito a mesma área ali e acaba que... Não sei, eu acho que falta em outro lugar para sobrar ali na ponta direita. Então não sei se... Eu não gosto muito dos dois jogando num 4-3-3 junto, não. É, o problema é que o Juninho dificilmente vai sair, né? Mas o ideal, se fosse para fazer um... Porque até o Alisson costuma sair bem, né? Ele, apesar de ser um volante mais marcador, ele sai também. Se tivesse como jogar o Felipe Amaral, o Alisson e o Alê, apesar de que vai ficar um meio campo um pouco entrosado também, que eles não estão acostumados a jogar juntos, né? E aí colocar o Adson, o Fabinho e o Renato Marques ou o Brenner, para mim seria o esquema ideal. Eu acho que no 4-4-2 com esses jogadores a gente manteria esse problema de ser um time muito pouco criativo. É, mas eu acho que o problema da criatividade tem mais a ver com a falta de um Benítez ou de um reserva pro Benítez do que qualquer outra opção, né? Essa é a verdade. É, porque o nosso outro jogador criativo em si é o Adson, que é ponta, né? Então você tem uma coisa você criar jogadas pela ponta e indo pro meio, uma coisa você jogar, igual o Benítez, que você joga mais centralizado, você pega a bola. E que até pela juventude não dá pra você confiar, não dá pra você botar um Adson pra ser o cara pra armar o time, vai. Porque ele vai variar, cara. Ele é jovem, ele vai fazer a variação. É difícil. Ele é diferente. Um ponta que consegue criar, se ele tiver um meio que cria também, vocês vão ter os dois dialogando, um vai jogar, criar armado pro outro. Porque ele é mais limitado. Marcar um ponta é mais fácil do que um meio que consegue se movimentar pelo lado inteiro. E ainda mais o Benítez, que de fato, quando ele tá com a bola no pé, é difícil tomar a bola dele. Ele consegue sair driblando, pega o pessoal, vira. Ele tem essa diferença que mais nenhum outro atleta vai ter. Para além do passe diferenciado, né? Então, o ideal seria ter os dois, não tendo só com o Adson para armar, é mais difícil, né? E aí não tem o outro jogador. A gente viu, a gente não consegue criar a jogada direito, assim. É, com certeza. O Gilberto Weber está aqui, Coelho dos Vales presente, abraço ao pessoal do Coelho dos Vales aí, saudações americanas. Carlos Antônio está aqui com a gente, Gilmar Pereira, muita gente preocupada com contratações. Bruno Gerais Mendonça, Hernani Barbosa mandando um abraço a todos. Varley ou Arley Martins querendo também falando sobre contratações. Nós vamos falar um pouquinho. Alcimar Coelho, o Moisés estava reclamando mais do que jogando. A expulsão era questão de quando ia acontecer. Concordo com o Celso, mas ele estava numa choradeira que não precisa. Daniel Nascimento. Dá inveja no Hulk, né? E olha que aquele ali é mestre no assunto, hein? Me incomoda a lentidão da diretoria no mercado. Os reforços no meio do ano já deveriam estar contratados e treinando. Na hora que abrir a janela, era só inscrever e botar para jogar. Vanderlei Melo está aqui com a gente também. Pessoal, sobre contratações. A notícia que eu tenho de algumas... Primeira coisa é o seguinte. É a primeira janela do América que eu vejo que não está vazando nome. Sempre vazava um monte de nome e tal. Eu sei que está havendo negociações, sim. Eu sei que a turma está tentando buscar, mas não está vazando nome, tá? A tentativa é trazer novamente um meia, eles estão atrás de um zagueiro, eles estão também atrás de um lateral, se eu não me engano direito, se eu não me engano, tá? E de um centroavante. Essa é a busca, tá? Então, tá havendo negociações disso aí, sim. Agora, não sei dizer a quantas anda. E acho que talvez já tenha uma boa notícia. Pela primeira vez o povo está trabalhando tão calado como está trabalhando. Porque sempre que a gente anuncia, o povo atravessa, né? Ou então tem um nome tão... são nomes meio irrelevantes, assim, que ninguém está preocupado em dar notícia. Ou isso. Isso tipo também assim, pode ser também. Tipo, não vaza a negociação do Diego Lorenzi. Tipo... Então, Pior que vaza, bicho. Pior que os negócios assim, até isso vaza, velho. É piada, gente. É brincadeira, tá? Não se ofenda, é só brincadeira. Essa semana saiu que a gente estava interessado no cara do Volta Redonda lá, se não me engano, é artilheiro da Série C ou Série D, sei lá. Isso. Quer jogar, não sei o quê. Eu não ouvi tanto detalhe. Eu vou falar com vocês que nomes eu não tenho para dar, não, mas a questão é que o povo está trabalhando, tá? O pessoal de análise de mercado também está olhando algumas outras opções aí, mas fato é, dinheiro para contratar não vai ser colocado no rolo, cara. Por tudo que eu converso com as pessoas aí, eu não vejo o América, por exemplo, adquirindo um jogador, uma coisa assim que vai realmente vai fazer a gente buscar o cara no aeroporto. Eu não acredito nisso, não, tá? Aí é pessoal, não sei de nada. Mas eu tô falando por uma questão de orçamento, por questões financeiras, N coisas que você ouve as pessoas falarem, tá? Então, eu não acredito numa contratação que faça a gente ter vontade de buscar no aeroporto, não. Vai vir gente aí para ajudar, mas vocês sabem, né? Complicado. Vocês acham que a lista é mais ou menos essa mesmo? Se for para ajudar, tá bom. Se o problema, e goleiro, até onde eu sei, não tem movimentação nenhuma. Até onde eu sei, não tem movimentação nenhuma de goleiro, tá? Não testou nem o Elias ainda, vai trazer outro goleiro. Não tem por que trazer outro goleiro ainda. Zagueiro, se você vai continuar jogando com o Ricardo, Silva e Éder, também não tem por que você trazer outro zagueiro, porque reserva tem o Júlio. Isso mostra mas só medo, pouco, né? Em tese tem o Pedro Barcelos lá também, que não joga, e tem lá o tal do Talisca também, que veio do Palmeiras, que não joga, pelo menos não, o Talisca já voltou, ué. Talisca então, já acabou o contrato dele, já voltou. Aí... Que participação então, desse, hein? E o Pedro Barcelos fez uma partida só também, não foi? Não, o Talisca acho que nem chegou a entrar. Não, o Pedro Barcelos, o zagueiro foi, lá. Foi, uma partida só também. Então assim, aí vai trazer, e se for trazer alguém de graça, eu acho que vai trazer alguém do nível do Pedro Barcelos. Então acho que se já tem um Pedro Barcelos no elenco, você não precisa trazer outro, né? Lateral direito também, questão, de graça o que a gente conseguiu trazer foi Daniel Borges. A não ser que eles estão pensando em trazer de volta lá o... É, às vezes também o zagueiro que eu ouvi falar também pode ser para fazer uma lateral ali também, não sei. Às vezes é um cara mais polivalente, né? E lateral, Rodolfo já fez 7 jogos, não? Luan tá jogando ainda? É complicado, moçada. Vanderlei Melo dando boa noite. Pedro Magalhães tá falando que os jogadores mostraram vontade, pelo menos, contra o Goiás, tentar arrancar um empate. Ô, gente, vou colocar um ponto polêmico aqui. A ausência do Moisés não foi sentida como a gente imaginava, não, hein? O time não piorou tanto com a saída do Moisés, não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, eu acho que é a mesma coisa, tanto que se fosse o primeiro gol deles é sintomático de que o meio campo com Juninho, Moisés e Alê é um meio de campo sem volante e que tem um espaço na frente da defesa gigantesco. O Maranhão pega a bola sem ninguém ali para pressionar ele. E não foi uma jogada... Assim, beleza, foi um berro grotesco do Nicolas dando a bola de graça para frente lá e depois tomando a bola nas costas, ok. Eu não coloco culpa no Júlio porque o cara tá vindo, é o cara que tava com o Nicolas. Então ele teve que sair, deslocar. E aí nós não temos um volante ali para fazer o... Acho que com o Jairo, que quando o Felipe Amaral entrou, o zagueiro sai para dar o bote, ele já vem para recompor a linha de quatro para ficar tranquilo. Não tem um para voltar, então fica aquela... o Daniel Borges dá a condição lá pro cara ainda meio que burro lá também ali. Depois a jogada vai, chuta, o goleiro defende, e depois chuta no zagueiro, a bola volta pro meio, e ainda não tem um volante ali povoando, o cara consegue chutar a bola sem marcação nenhuma. Porra, aí você tá de sacanagem, tipo, é muita falta de marcação ali. Então você perdeu um desses meio campistas, na teoria, para voltar, você colocou o Fuegas em dois que não voltam, nossa, vamos ter que dar o raça aqui para correr, porque nós estamos com a menos, mas tipo assim, você colocou duas pessoas que tinham todas ligadas na marcação para marcar, então acho que ajudou um pouco mais até nisso, porque é um meio campo que, como tá todo mundo, não marca ninguém, e com a menos, nossa, agora nós vamos ter que marcar dobrado, e o pessoal foi e começou a marcar, porque não é, e dá para ver, não é um... Na saída do Moisés, obviamente, você ganha espaço no campo, e é o que você falou, a turma tem que correr mais. Mas eu quero dizer assim, o time não perdeu nem capacidade defensiva, não perdeu nem capacidade defensiva e nem capacidade ofensiva pela saída do Moisés. O que para mim é um indicador muito grande que ele realmente estava fazendo hora extra no time. Sim, eu acho até que a ofensiva, ele ali, dependendo para dar alguns passos finais, ajudaria, mas eu acho que o Alisson faz isso tão bem quanto e marca um pouco melhor. Então o problema é isso, esse meio campo não funciona, e esse jogo mostrou isso, assim, tanto não funciona que o time começou a jogar melhor quando um dos dois saiu e viu que você não sente falta. Eu acho que teria sido igual, se o Alê fosse expulso e ficasse Moisés e Juninho, se o Juninho fosse expulso e ficasse Moisés e Alê, o efeito teria sido o mesmo, assim, aí não teria sentido falta para fins defensivos e ofensivos nessa questão. Então, que coisa, hein? Só que teria que ter trocado, porque o Moisés dá conta de correr menos que o Juninho, então no segundo tempo você teria que ter tirado, não daria para colocar o Moisés de ponta direita e trocar. Ele teria que ter sido um dos substituídos ali, e tal qual foi o Alê, que também não deu conta de correr para dobrada ali no meio de campo, né? Mas não funciona. Para mim, Felipe Amaral e o Alisson os dois têm de ser titulares. Eles vão dar mais condição defensiva para o time. Com certeza. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí sobre a expulsão do Moisés para a gente passar para o próximo assunto? Ah, não. Chega. Já dei muita atenção para esse. O Gilmar Pereira está perguntando aqui. Vocês sabem algo sobre o jogo contra o Goiás? Passará no cinema do Boulevard? Ô, Lucas, qual que é... Se o jogo passar no cinema do Boulevard, qual que vai ser o estilo do filme? Olha... Suspense? Terror. Mas aí depende. Tem o gênero terror e suspense, né? Pra mim é suspense, com certeza. E pra você, Thales? Drama. Drama. Felipe? Pra mim vai ser um daqueles terror estilo gore. Zé do Caixão? Meu paspalhão, que é aquele terror que depende da situação, fica tão engraçado que você não sabe o que ele é geralmente. Não vai ser um jogo fácil, não. Para quem não está sabendo o que nós estamos falando, alguns portais anunciaram aí semana passada que o América vai passar, em parceria com a Sky, que será a nossa nova patrocinadora, o jogo de terça-feira lá num cinema do Boulevard, que para quem é de fora e não sabe, é onde fica a sede, o shopping onde fica a sede do América. Eu conversei na sexta-feira com o Marconi, parece que vai ser um evento para o sócio-torcedor. Mas como eu acho que está bem em cima da hora, então provavelmente eles vão anunciar isso aí bem amanhã cedo, né? Como o jogo é 6:30, eu imagino que vai ser bem complexo para as pessoas chegarem, porque o Boulevard, embora seja perto do centro, não é tão fácil chegar, sobretudo em horário de pico, né? Mas é legal, tomara que seja bacana aí. Eu acho que jogos fora, eu tenho lutado por uma ideia aí da gente fazer os jogos fora ali na área do Independência, ou próximo ao Independência, sabe? Eu acho que voltar aquelas blitz ou algo semelhante, por exemplo, colocar um projetor no Independência para a gente ver o jogo ali na rua, é bom para ajudar também os comerciantes ali da região, né? Então isso é legal. Eu acho que toda iniciativa para isso aí é válida. O Mário Zimmer, tá aqui, Zimmer Canadá, mandou aqui pra gente um superchat, valeu demais, Marizinho, show de bola. Vocês têm notícia de algum jogador ou jogadores que estão chegando nessa janela? Acho que se qualificarmos esse elenco, temos muito boas chances de subir. Eu ainda acho que ainda temos boas chances de subir, sim. O desânimo do da lesão do Benítez já passou. Eu acho que a gente ainda consegue subir, mas eu acho que o nível de estresse vai depender de dar uma melhorada no elenco, sim. Eu acho que a gente vai... Essa sequência de jogos agora, ela vai dizer bem, assim, porque a gente joga contra o Goiás, fora, depois contra o Sport em casa, né? Se não me engano. Uhum. Não, contra então, o Operário em casa. Desculpa, Operário em casa. E depois Sport fora. E depois Sport fora. Então, assim, a gente já jogou com o Avaí, então são 4 jogos na sequência de times que estão brigando lá em cima, né? Sim, na verdade, sim, a gente jogou com o Curitiba também, que tá brigando. Teve o Curitiba. Um time grande pra Série B, e nós tomamos ferro. Exato, teve isso. Então, o Curitiba a gente perdeu fora e o Avaí a gente empatou em casa, então a gente não fez nosso dever de casa contra o adversário direto que foi o Avaí, perdemos pro Curitiba fora, foi um resultado ruim, e agora a gente tem essa sequência complicada. E se a gente passar dela mais ou menos razoável, e vocês devem lembrar que quando a gente ia começar essa sequência, eu falei aqui no programa que 7, 8 pontos para mim já estava em 15, já estaria de bom tamanho. Nós conquistamos nessa sequência quantos pontos? 1 contra o Avaí, 0 contra o Curitiba. Então nós conquistamos quantos pontos? 1, né? 1. Ou seja, nós precisamos... até agora. Se a gente conseguir conquistar 8, a gente conseguir conquistar 7 nesses 3 jogos que faltam, seria, assim, sensacional. Mas eu já estou aceitando 4 pontos. Se a gente conseguir ganhar 4 pontos aí nesses próximos 3 jogos, depois a nossa sequência fica muito favorável até virar o turno. A gente tem Amazonas, Ituano, uns times mais assim que... Amazonas, por exemplo, é em casa, então não tem logística. Eu acredito, gente, que se a gente virar o turno com 30 e poucos, 33, 36 pontos, seria sensacional, cara. Agora, esse jogo contra Amazonas, ele podia ser o contrário, né? O primeiro jogo lá e o segundo jogo aqui. Por quê? Ah, velho, segundo turno é na hora que o bicho tá pegando, né? Na hora que você precisa, de qualquer jeito, fazer ponto. E no segundo turno, teoricamente, o jogo contra o Amazonas vai ser ali finalzinho de outubro, né? Você tem que ir lá pra Manaus, é um chão bom, cara. É melhor agora e foda-se. É. Sacou? É a tabela. O jogo aqui contra o Amazonas vai ser num sábado às 5 da tarde. Olha que beleza. Horário bom, hein? Que dia da semana? Sábado? Sábado. Sábado, 5 da tarde. O que eu falo é que é Série B, né, Jair? Série B, cara. Série B é isso aí. É. Eu concordo. Eu acho que as chances de acesso estão garantidas. A lesão do Benítez, a única coisa que dificultou é que a gente não vai conseguir ser campeão com 4 rodadas de antecedência. Agora, eu acho que, assim, se a gente conseguir ser campeão, vai ser na última rodada. Então, assim... Esse vai pro corte, hein? Esse otimismo todo vai pro corte, hein? Ah, mas eu sou otimista aqui dos de Leucas, velho. Cara, goleiro é ruim. Juninho, Juninho e Moisés, esse aqui não dá pra jogar junto. É melhor jogar sem o Moisés, o Fabinho joga o Jacaré, aí depois do nada ele lança, mas a gente vai ser campeão com 4 rodadas de antecedência. É. Isso não é otimismo, é bipolaridade, né? Não, a gente tem que melhorar o seguinte: a gente fala aquilo que precisa melhorar. Mas melhorou? Porque precisa que não melhorou ainda. Você tá tão confiante assim. Eu ainda assim, eu também vou torcer pra isso. Eu acho que a gente tem time pra subir. Nosso time é superior à maior parte dos times da Série B. Jogamos com um a menos e mesmo assim conseguimos buscar um empate com o time que hoje é o líder. Então, são todos sinais positivos. Agora meteu o pau o programa inteiro. E aí falar que vai ser campeão com 4 rodadas. É o famoso morde-a-sopra. É o título desse corte aí, Jair. É alguma coisa referenciada à união entre irmãos, né? É, com certeza. Ô, menino Thales, o fã-clube do Dalvo só contou a história dele aqui. Eu posso ler assim mesmo? Não, eu saio. Vou até preparar aqui, ó. Se eu não, saio. Ah, não. Então, fã-clube. Me desculpa, fã-clube. Não posso ler porque menino Thales é importante demais para esse programa aqui. Não posso fazer isso com ele, não. De muito jeito obrigado. Nenhum. Muito Lourão obrigado. Da América, tá falando fora Moisés. Sérgio Gandarella, fora Moisés, Fabinho, Marques Jacaré e Dalberson. Vai, Gnede Bossante. Falar, desculpa. O jogador que tá me decepcionando é esse Jacaré, bicho. Puta que pariu. Ah, não me decepciona zero, porque eu não esperava nada dele. Então eu não tô tendo decepção nenhuma dele. Eu esperava alguma coisinha, cara. Ele não acerta nada, bicho. Não acerta nada. Não, eu esperava isso aí, cara. Eu tenho um amigo meu, torcedor do Bahia, que falou que vocês vão passar raiva demais com ele. Ele não... Mas eu vi ele um jogador de Série B, né? Mas nem de Série B ele é. O torcedor do Bahia tá na Série A. Então ele fica puto de ver um Jacaré em campo. Mas pra uma Série B, você fala, um Jacaré vai. Mas, bicho, nossa senhora. Erra tudo, coitado. Como é que um sujeito desse vira profissional, joga uma Série A e joga uma Série B, cara? Puta que pariu. Vai ser bom de empresário, assim. Às vezes você fez a base num time certo, se eu pensar assim, nós temos o Flávio no elenco, né? Que chegou a jogar até Libertadores, né? Opa, bom assunto que você levantou aí, hein? Lateral direito pro próximo jogo aí, ó. Levanta a bola aí, apresentador. Não, mas nós vamos chegar lá, nós vamos falar. Nós vamos falar disso aí. Só terminando a questão do jogo, o jogo contra o Avaí, cara, a gente teve aí a estreia dos copinhos dessa parada aqui, né? Ah, legal. Entendeu? Foi mesmo. É a hora que a gente vai criticar porque eles não venderam no PC se não fosse o Jairo? Esses copinhos aqui, que é dessa Só Ídolos aqui. Eu pesquisei, bicho. Essa Só Ídolos aqui faz os copinhos da turma do Rio, dos times do Rio, tudo lá, ó. É, vem. Não vai dar pra ver aqui, não. Aqui, ó, tá vendo? Tem um escudinho tridimensional da América mostrando que é oficial e tudo. É R$20. É caro pra caralho um copo desse. Mas é bem, bem bonitinho, cara. Bem bonitinho. Tomara que eles não parem e continuem fazendo mais copinhos pra gente. Eu não consegui pegar o copo de 74 anos, cara, da Independência. Eu fiquei chateado com isso. É, mas quando chegou no PC, já não tinha. Se eles não tiverem feito mais, você se fodeu, né? Não, falaram que a cada jogo vai ser diferente. Então, em tese, no próximo jogo já não são esses três, vão ser outros modelos. É. E o problema maior foi esse, é terem prometido que ia vender, você chega lá todo otimista, fica olhando lá, aí nada de vender copo. Se não vai um conselheiro intermediar lá e criticar e falar assim, pô, vocês não vão vender copo no P6? Aí chega lá uma moça toda serelepe lá com a sacolinha, e o verde? Ah, o verde acabou, né? Foi o que o pessoal mais procurou. Bem. Eu falei assim, mas vocês não vieram, se tivesse vendido aqui no início, tinha vendido aqui também, porra. A dar uma moral é agradecer ao Gurgel lá, que eu encontrei com ele lá no P6. Eu falei, pô, Gurgel, cadê os copos, bicho? Aí numa ligação lá, resolveu. Daqui a pouco apareceu a menina lá. Valeu demais aí, Gurgel. Só fica esse pequeno detalhe que o pessoal, né, que organizou a venda, né, que fez esse tipo de coisa, tem que lembrar eles que... Tem que lembrar nada não, Felipe. Tem que lembrar nada. O Independência não é só P3 e P4, né? Não, na verdade o que acontece, isso é um negócio que a gente fala há muito tempo. o marketing no América, ele não conhece o torcedor do América. Essa é a realidade. Ele não conhece o torcedor do América. Ele não tem ideia de como é que é a torcida do América. Para ele, o P6 não vai comprar copo. Para ele, se ele abrir um camarote e fizer um dia de jogo lá, um jogo, por exemplo, um jogo contra o Goiás, se fizer lá no camarote, ele não consegue colocar 50 pessoas. Esse é o marketing do América. O marketing não conhece o América. Não conhece a torcida do América. Não sabe o que é a torcida do América. Nós aqui no Decadência, nós conhecemos muito mais a torcida do que eles. E nós não somos pagos para isso, sabe? A gente conhece muito mais a opinião do torcedor do que o cara do marketing. É por isso que não sai copo para a gente. É por isso que não tem copo no P6, entendeu? Para eles, o interessante é você colocar o copinho lá no camarote. No camarote está a torcida do América de verdade? Não está. Então é isso, cara. Se o cara andasse lá, ele ia ver que a situação, a realidade é muito diferente. Não dá para você colocar uma cerveja a R$14, sacou? Não dá para você colocar uma pipoca a R$40, entendeu? Isso é fugir da realidade. Não adianta... E outra coisa, a própria revistinha do América, que a gente gosta, as crianças gostam da revistinha do América. Gostam mesmo. Onde tem mais criança? Portão 6. Aí se distribui 20 revistinhas. Aí as crianças, o filho do Brunão, por exemplo, que se ele chegar atrasado, isso já aconteceu duas vezes que eu vi, ele tem que sair correndo nas arquibancadas assim, vendo revistinha no chão e catando revistinha no chão. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a gente. Repito, se o marketing conhecesse o América, as coisas seriam muito melhor. Conhecesse o torcedor do América, as coisas seriam muito melhor para o torcedor do América. Aí depois eles reclamam que não vai torcida no campo. É por isso, é por essas e outras. Não adianta você colocar ingresso a R$10, R$20, R$30, não, gente. Você coloca o ingresso. Ah, no ingresso do América é o mais barato do Brasil. Foda-se. Aí você coloca uma cerveja R$14. Uma lata, viu? É uma lata. Nós estamos falando de uma lata de cerveja R$14. Que não é latão, é tamanho, lata. Desabafo, gente. Não sei se você reparou. Lata. O Thales, mas a lata tá menor do que a que vendia antes, né? Não, é porque... Não disse, não. Mas era uma lata 350. Copo... Eu bebo cerveja, Felipe. Você não se mete. Eu me meto em Coca Zero. Você vende a cerveja, mas eu em Coca Zero. A cerveja com minha esposa. Ah, o copo antes vinha cheio, o copo não tá vindo, tá vindo pela metade quase só. A lata mudou de tamanho. Pela metade. Não sei disso não, bicho. É porque antes era a lata. Então diminuíram o copo. Tá aquela latinha. Aumentaram o copo. Aumentaram o copo, qualquer coisa. A cerveja... Você com bolo, você sabe, com latas de calibres e volumes diferentes. Não, não. Aí tá. 320ml. Antes de levar pra esposa, ele tá tomando a bicada e tá dando essa desculpa aí de que tá vindo menos agora. Tapadinho ele. Não vem que não tem, não. Eu odeio cerveja, então essa parte não ele deixou cair, sabe o que aconteceu? Ele deixou cair a cerveja no caminho, aí veio com metade, a Heloísa reclamou, e agora ele tá dando essa desculpa aí. Tropeçou lá, caiu metade da cerveja no chão. Vê se a latinha lá, cara. Tá com a latinha fininha, é a lata fina. Não, a lata fininha tem os meus 335, senhor. É o mesmo, aí, ó, a torcida está do meu lado. Ah, não. E o Hitoshi tá do seu lado, Hitoshi não conta, não. Duas coisas aí nesse comentário. Primeiro, o Hitoshi é japonês não enxerga. Segunda coisa, ele não tá aí no campo. Então como é que ele sabe esse tanto de detalhe? Então, baixa a bola aí, vocês dois. Repara, a lata que tá lá é a lata fina. Não é a lata que vendia antigamente, não. Sim, meu anjinho, a lata é fina, mas ela é mais comprida, ela é maior, meu anjinho. Aquela não é a lata. Não. Eu vou te mandar uma foto aqui. Não, vamos fazer diferente, eu vou comprar. Pronto, acabou. Vou comprar as duas pra ele ver. É o mesmo tamanho, meu amor. Pode confiar no Titi. Wagner Debossan Dias está aqui com a gente também, falando que Moisés fez caso pensado. Miller Melo, Carlos Alberto. Na verdade, o Wagner aí foi extremamente irônico, né? Ele viu divertidamente ontem também, ó. É, como o Cauã não tem peito para substituí-lo, mesmo não jogando nada, foi lá e deu seu jeito. Assim como Daniel Borges fingiu contusão para não perder a vaga. Miller Melo está aqui com a gente, Carlos Alberto perguntando sobre contratação, a gente comentou um pouquinho. Richardson Calil, a gente vai perguntar. Ele está perguntando uma coisa interessante aqui sobre o ano que vem. Eu não estou nem pensando em ano que vem, não. Manteria um Cauã para o ano que vem? Não faço a mínima ideia. Eu não sei se manteria nem hoje que vem, não. Né? Tem que esperar. É, hoje não. Dá para saber. Hoje não. Mesmo sendo segundo do campeonato e tudo, hoje não. Mas eu não cravo que até o final do ano muita coisa ainda pode acontecer ainda. Talvez essa discussão nem caiba no fim do ano. O Lourão da América está aqui com a gente também, falando que o Lucão está trabalhando, o Lucão lá da análise de mercado. Um abraço aí, Lourão, um abraço também para o Lucão. Bruno Marcos está perguntando se será que vem gringo. Estão sendo estudados, tá? Não sei se vem não, mas tem gringo na negociação aí. Joaquim Botinha está falando que é o grande reforço a expulsão do Moisés. Geraldo Graciano está aqui com a gente também, está aqui reclamando do Salum, falando que essa diretoria amadora vende nossas promessas, traz refugo, velho, aposentado. Está falando que Salum, você e Alecanzinho são amadores, mão de vaca, solta dinheiro. Está aí bravo com a turma. Caio Oliveira. Ô Jairo, os estrangeiros são Little Matthews, Big Rudolph. O Brenner tava na liga de não sei. Olha, nessa aí tem que pensar com a Luiz, era estrangeiro, né? Tem o Victor Alligator. Tudo no mesmo nível aí, tá osso, viu? O Caio Oliveira tá falando que Cauã é fraco e pior ainda na leitura de jogo. Saulo Prata tá falando sobre Éder ou Júlio? Júlio. Rapidinho, Éder ou Júlio? Eu queria que o Júlio tivesse mais chance de titular, independente do lugar do Éder ou do Ricardo Silva. E eu deixava Júlio. Pra mim é Júlio, sem dúvidas. Prefiro dar ritmo no Júlio do que insistir com o Éder, que nós já sabemos qual é que é, né? O Rosemary Bigonha tá aqui com a gente lá de Ubá. Quem sabe se o Azevedo vai jogar? Até onde eu sei, não joga. Acho que, não sei se tem que olhar amanhã se vai viajar, mas até onde eu sei, não vai. Lucas Pousa está aqui com a gente. Boa noite, seus Moisés. Adriano Lacoste falando que chegou mais atrasado que o Éder. Júlio Oliveira falando que nosso goleiro, na mesma hora que parece ser o cara, faz cada lambança. Francisco Silva está falando do Caio Maciel, que é bom, bom lateral da base. Diga, Felipe. O que eu ia falar aqui? O Dalbas fez duas defesas muito boas, defesas difíceis. Uma que foi no lance do gol, que ele fez uma boa momento, defesa. Momento, goleiro! Calma. A outra foi a defesa lá no segundo tempo, que o cara chuta meio em cima dele, mas ele consegue ter reflexo, esticar o braço, fazer defesa bonita. Bela defesa, também com certa dificuldade. Mas vale lembrar que no primeiro tempo ainda, né, teria, ele se avacalhou com a bola, ele saiu para chutar, depois ficou esperando, o atacante chegou, se embolou, ele teria cometido um pênalti se o Bandeirinha não dá o impedimento no lance lá pro atacante do Avaí, né? Ele fez uma lambancinha. Não, eu acho que naquele lance lá ele ia dar falta do cara no Dalbers. É difícil, porque eu acho que ele ia dar falta no Dalbers. Depois você vê o lance de novo, pra você ver. Eu acho que ele ia dar falta do tive... cara no Dalbers, do atacante do Dalbers. Ele foi meio burrinho, assim, porque o cara tá indo pegar a bola e ele entra na frente do... Oi? O cara chegou com força, depois você olha o lance de novo pra você ver. É porque pra mim teria sido mais uma obstrução, né? Porque o cara ia na bola e o Dalbers meio que se jogou na frente dele, assim, porque viu que ele não ia, que ele fez besteira de deixar a bola passar, né? Então por isso que eu achei que podia dizer, assim, do que ia dar, se o Avaí ia marcar, o juiz, com a boa vontade que ele tava, eu até acho que ele marcaria o pênalti, até porque já tinha dado um pro América, né? Pra ele compensar ali, não custava, né? Mas por sorte o Bandeira deu um impedimento ali e tirou qualquer chance de qualquer coisa que fosse que o juiz pensasse em fazer, né? Mas, assim, de certa forma, não, isso não dá pra acontecer, né? E outro lance dele fazendo com a limitação com o pé, né? Que ele foi pra chutar, depois resolveu esperar na área, quando ele foi ver, ele já tava meio perdido, não tinha o que fazer, e embolou com o atacante deles lá no lance, né? Então, assim, ele é aquele goleiro. Por sorte, eles só chutaram bolas relativamente difíceis, né? Se ele tivesse dado aquele cruzamento na mão dele, se tivesse cobrado uma falta no meio do gol, umas coisas assim, talvez ele tivesse complicado, né? Então, a gente deu agora, sorte que eles tentaram mais. Eu sempre tive uma preocupação muito grande nesse programa aqui, é que é da gente ser preso, da gente ser acusado e ser preso por questão de drogas mesmo, de porte, alguma coisa assim, né? Mas agora com a questão aí dos 40 gramas, esse microfonezinho do Felipe aí não vai ter mais problema nenhum, não. Pode continuar. Não, tá liberado. Agora tá liberado em toda a internet. Não tem perigo nenhum mais de roubar a gente, não. Você é confundido com o cigarrinho de... Você compite daquilo. O Júlio Chaves está aqui com a gente, Marcos Lacerda. Fernando Coelho está perguntando sobre o tempo de afastamento do Benítez. Ô, Fernando, essa semana o médico do América só falou que foi feita a cirurgia, me parece que na quinta-feira. Mas não falou tempo de recuperação. O que se diz por aí é que o tipo de rompimento que ele... Que ele sofreu é no mínimo 6 meses, tá? No mínimo. Então. Se for 6 meses, fodeu. É, no mínimo 6 meses. Então, tomara que seja menos, mas aí eu tô falando. Para pessoas, vamos dizer assim, normais, ruptura de tendão de Aquiles é de 6 meses a 1 ano, para voltar a andar normalmente. Então. Mas foi rompimento total? Tipo assim. Então, uns falam que sim, outros falam que foi parcial. A própria fala do médico não fala se é parcial ou total. Então, nem a publicação da América, por isso que eu fiquei na dúvida. Não, ninguém fala. Isso é muito ruim, porque, né? Mas eu nem sei se dá pra saber. De qualquer forma, não volta. não volta em alto nível para esse ano. Não, ele volta para 2025 se voltar, né? Mas ele tem problema muscular, vai ter que voltar e fazer um bom reforço para não estourar qualquer coisa também para o tempo parado. É, ainda tem isso. Ainda tem essa questão ainda, né? Bom, além disso, no final do jogo, tivemos as famosas cenas lamentáveis. Quando o juiz saía, juntou... Quando você falou cenas lamentáveis, achei que ia ser válido nessa parte. Não. É porque, para quem não sabe, tem um perfil no Instagram, no Twitter, aí, que chama Cenas Lamentáveis, que é só isso. É briga em campo, é cachorro entrando em... É só cenas lamentáveis. Tivemos cenas lamentáveis aí do juiz saindo... E aí foi xingado pelo Salum, pelo Euler, pelo Dover, e depois o Alencar foi para cima, inclusive, da Polícia Militar, que afastou ele com o escudo. Foi tirar de perto da confusão pela Aranha, que é o segurança do América, mas, no final das contas, o único que entrou na súmula do juiz foi o Alencar, falando que ele era ladrão, que chamou ele de ladrão. O resto da turma que ficou ali xingando não entrou na súmula, não. Provavelmente vai vir uma punição para o Alencar aí, né? Mas... Não vai fazer muita diferença. Mas me perguntaram aí sobre possibilidade de problema de suspender campo, essas coisas. Eu não vejo essa possibilidade, não. Só né? Essas suspensões de campo só tem quando é alguma coisa que não identifica. Invasão de torcida. Mas até mesmo quando, por exemplo, você jogou uma pedra no campo lá, mas identifica e prende o cara, já não dá, né? Ou quando dá perda de campo é igual a situação que aconteceu com o Santos ano passado, aconteceu, se não me engano, com o Vasco também, aí é diferente. Isso não. Você tá no mudo, tá, Jairo? Não sei se foi por querer aí. Não, foi... Menino Thales, me fala uma coisa. Se você tivesse ali do ladinho de Salum e eu, você xingava também? Xingava. Não consigo, não vou mentir, não. Xingava também. Porque, assim, a expulsão do Benítez foi justa. Isso aí a gente não tem o que discordar, não. Do Benítez, não, perdão, do Moisés, foi justo. Moisés. Mas o que ele deixou de amarelar o time do Avaí, o que ele segurou o jogo, aquele negocinho, aquelas faltinhas bobas, aquele... Você sabe que segura o jogo justamente para não deixar que o outro time cresça em cima. Eu não achei que o Fábio Júnior na transmissão até elogiou o juiz. Eu discordo do Fábio Júnior. Eu acho que o juiz não foi legal, não. Foi bem mais ou menos, sabe? Enfim, sim. Eu também eu estaria no bolo dos que xingavam, estavam xingando. Apesar que, assim, eu queria que eles xingassem não só o juiz, mas xingassem o time quando dá umas patacadas igual eles dão, né? Eu acho que é muito complicado, assim. Na hora H ali, certamente você deve ficar puto e deve dar vontade, sim, de xingar, mas... Eu acho que não só... A questão é tão complexa nesse sentido, porque até mesmo o ele não sabe o que vai falar, tá, gente. Ele tá empolgado, eu não sei o que aconteceu. Não, o pessoal do Avaí falou que ele fala demais, e agora, você viu, ele interrompeu você, já só o prosseguimento do programa, para não saber o que vai falar. Eu tava tentando lembrar o nome do treinador, o próprio treinador do Avaí. Silencia essa porra aí. O mais legal é que quem assiste a gente pela primeira vez... Mudou aqui, ô filho da puta, porra. E eu falando aqui. Mas, assim, guerra de mute. Quem vê a primeira vez assim acha que eu e o Felipe somos inimigos. Pelo contrário, a gente assiste jogo junto, tá? Faz parte da dinâmica do programa. A gente assiste jogo junto. Inclusive, esse último jogo aconteceu um fato pela primeira vez. O Felipe veio me cumprimentar, eu achei que era o Lucas. Eu até falei, pro caralho. Que agora estou mais parecido ainda ao vivo, né? Pão rico. Emagreceu. Quer dizer isso? Ué. Caralho, porra. Fiquei feliz e triste. Falei, será que só o seu Lucas vai assistir comigo hoje? Aí eu falei, ah, não. É o Decabits. Lucas é P4, só. Ele é P4. Se bobear, o Lucas é um dos candidatos aí ao cinema. Porque quem assiste no P4 é quem vai ao cinema, né? Só sentadinho, quietinho. Olha, eu confesso que eu gostaria muito de poder assistir o jogo ao cinema, mas com a minha sorte em sorteios, eu acho que eu não vou ser contemplado, não. Acho que meu nome não vai nem pro esquema de sorteio lá pra essa... Não vai nem pro Cumbuca. E olha que eu sou daqueles que eu consigo. Eu termino de trabalhar 11 horas da manhã. Então, assim, tempo pra chegar no Boulevard eu tenho. Estranho que a gente pediu esposa em casamento em camarote, né? Mas eu tenho que agradecer a um conselheiro que recebeu por mim. Não ganha nada, né? O nome que tá fora da cumbuca para sempre das coisas do América é meu menino. Todo o trabalho que ele deu para as meninas do América no dia da ação lá do Dia das Crianças, da Páscoa, elas nunca mais vão convidar ele para nada. Já tiveram o gostinho de ter um filho espivitado igual o meu por anos agora. Bom, vamos para Bala e Colatina? Então vamos lá. Vamos começar com Bala. Bala do jogo contra a Bahia, eleição via Twitter, a gente sempre coloca lá, viu, pessoal? Ganhou Brenner, meu Deus do céu, com 40,9%, seguido de Matheus Henrique com 30,9%, Juninho com 23,6% e Alê com 4,5%. Thales? É Brenner. Sério? Sério, é Brenner. Eu só espero que no próximo jogo, contra o Goiás, que é um jogo mais difícil que contra a Bahia, o Cauã não me meta de volta o Renato Marques, né? Deixa o Renato Marques, né, repensar um pouquinho no banco, tá bom pra ele. Deixa o Brenner quietinho. Felipe? Pra mim é Matheus Henrique, que até pelo que jogou não dá pra entender, não dá pra saber por que diabos o Cauã começou a partida com ele no banco e o Daniel Borges titular. Talvez se ele tivesse começado... Eu acho que ele tava voltando de lesão, não? Ah, mas ele conseguiu o jogo inteiro correndo com o jogador a menos, sem perder ritmo. Tipo assim, ele chegou bem. Acho que ele quis é aquela história, como ele quer ser aquele treinador que ele quer manter certa consistência, assim, acabou de voltar, volta no banco, depois volta, ele quis esperar algo do tipo, né? E o Daniel Borges comprometeu, querendo ou não, ele falhou no primeiro gol, depois ele deu umas duas pataquadas lá assim também, e a nossa sorte é que ele machucou, que senão ele teria continuado em campo ali com um a menos com o Daniel Borges ali, eu acho que talvez ele tivesse tido menor sorte, né? Mas eu voto no Matheus Henrique até por conta disso. Boa, Lucas... No Brenner pelo gol, acho que foi importante, ele sofreu o pênalti, bateu bem, a América tem um histórico de perder pênaltis importantes, conferiu, então Brenner. É, eu vou de Matheus Henrique, eu não achei que o Brenner fez uma partida tão grande assim não para valer o bala não, mas ganhou mesmo assim, ganhou com 3 votos. Vamos então para Colatina. Bom, votação, essa aqui foi uma destruição. Moisés ganhou com 80,9%, seguido de Cauã com 8,2%, Jacaré com 7,3% e Daniel Borges com 3,6%. Thales, tem outro além do Moisés? Ah, tem só uma coisa interessante aí, né, bicho? O Jacaré deveria assistir o nosso programa e ver que ele conseguiu ficar na frente do Daniel Borges. Então, assim, ele repensar, ele treinar mais, porque ele conseguiu a proeza. O Daniel Borges, a gente xinga o Daniel Borges desde que ele estreou no América, já tem uns 10 anos. E o Jacaré conseguiu essa proeza num Colatina, que o Moisés tem 80% dos votos ainda. Ou seja, estava todo mundo focado no Moisés. Quem não quis o Moisés, ainda preferiu o Jacaré. Então o Jacaré tem que repensar. Meu voto é no Moisés. Felipe? Meu voto é no Moisés, com a menção honrosa ao Daniel Borges. Lucas? Meu voto vai ser no Moisés também, porque apesar de eu ainda achar que o primeiro amarelo foi injusto, a expulsão dele... que definiu o rumo da partida e foi uma expulsão muito infantil. É, não tem jeito não, gente. Moisés ganhou e por unanimidade. Sofá americano tá aqui falando, ó, que Dalson salvou a América com 3 defesas e a gente não colocou ele no bala. Menino Tarso ficou bravo ali agora. Eu fico, cara, porque é um saco isso, velho. É um saco. Sabe, é um saco. Você coloca lá na porra do Twitter... Aí só tem lá. 4 opções. Por que você não pôs fulano? Por que você não pôs ciclano? Por que você não pôs beltrano? Aí vem agora aqui também. Por que você não pôs fulano? Por que você não pôs ciclano? Bicho. Sentiu. Não colocamos. Tá, mas eu também não achei assim uma grande... Fez defesa, assim. Não acho que fez 3, não. Eu acho que defesa mesmo foi 1. O resto, um goleiro mais ou menos fazia. Mas é todo bala e Colatina. Tem lá os que ficam reclamando. Bicho. Preguiça, cara, preguiça. Bom, jogo terça-feira, lá em Goiânia, na Serrinha, 6:30 PM, horário bom. Como é que tá o sentimento de vocês? Uai, o América geralmente... Ah, não sei, Lucas, o América nesses jogos aí, ele te surpreende. Quando você acha que tá tudo fodido... Eu também ele acho. Ele surpreende. O América é mestre isso. A gente tem tudo pra fazer um bom jogo. Talvez fosse um jogo contra... Quem que é o último colocado? Ituano, sei lá. Se fosse um jogo contra o Guarani. Ituano. Se fosse um jogo contra o Guarani. Inclusive, nós jogamos contra o Guarani, empatamos com essa merda, né? É. Então, tá aí o exemplo. É isso aí. CRB é o 17º. Nós ganhamos aqui. É, então a gente joga 6:30 lá em Goiás, com a gente tem Matheus Henrique cumprindo suspensão, Daniel Borges machucado, chegam notícias que Flávio vai pra lateral, meu povo, chegou esse dia. E aí? Ué, bicho, se você mantém um jogador desse no elenco, uma hora ele vai jogar, ué. Uma hora ele vai jogar. Não dá pra colocar agora ele assim pra bater uma laje no CT, pra lavar o carro da turma, assim, é uma loucura. Cortar grama. Estão colocando ele nesse jogo, eu acho que a primeira coisa é porque não é dentro do Independência. Se é dentro do Independência, é de lateral, a galera ia arregaçar ele ali. Mas aí é o que eu falo, o pessoal não entende o torcedor América. O pessoal... Bicho. Colocar Flávio de lateral. Cara, coloca qualquer um. Coloca um cone de lateral. E já vou avisar desde já. Pode fazer... Pode ter um dia de Messi terça-feira que, por mim, já tem meu voto antecipado de Colatina do programa que vem. Se jogar. E vai ter gente... Se jogar bem e colocar aí no Colatina, vai ter gente que reclamar com a gente. Ele pode ter um dia de Messi meter 6 gols no Goiás que ainda assim vai ser meu voto pra Colatina. Tá errado, ele tá no CT. Já começa errado ele apresentar todo dia para trabalhar no CT. Já é, não é errado não, cara. É um desaforo com a gente. Desaforo com a gente que é torcedor, entendeu? É mesmo. Ah, porque tem contrato. Bicho, quantos jogadores tem? Ah, empresta você desgrama para quem quiser aí. O Gabigol. Ah. O cara fez gol em Libertadores. Hoje ele não jogou no Flamengo. Hoje colocaram ele para treinar em separado. Mas essa porcaria tá lá jogando, tá lá treinando. Vai jogar, uma hora vai jogar. Não, pelo amor de Deus, um cara que fala o que ele falou, que fez o que ele fez lá. Não tem a menor condição. E se fez uma partida boa no América, foi aquela que fez um gol. É a única que você lembra, assim, que ele teve relapsos de um jogador de futebol profissional. E que, se for pensar direitinho, ele entrou no finalzinho, fez um gol de fora da área, e tipo assim, não fez muita coisa, ele chutou uma bola e fez um gol. Não foi... Mas ele era novo, né, Felipe? Ele era novo. Quando um jogador novo faz esse tipo de lance, a gente que é carente, a gente na hora fala, nó, é o novo. É o novo encontro. A gente ser carente é uma coisa. Agora você ter alguém que cuida do futebol, se apegar ao choro que ele teve na entrevista após esse jogo, como o motivo de manter ele e acreditar que ele pode dar a volta por cima é outro completamente diferente. O Alberto Paes está lembrando aqui que o Júlio já jogou de lateral improvisado, não sabia dessa. De repente Júlio é um. O Júlio jogou, o Rodriguinho jogou, para minha opção. O Rodriguinho está machucado. E o Juninho já jogou de lateral improvisado também, e ele joga hoje ponta direita. Então, assim, para mim é uma excelente solução, porque seria ter Felipe Amaral e o Alisson nesse meio de campo ali junto com o Alê, e colocar o Juninho lateralizado onde ele realmente já joga, né? O Saulo Prata tá perguntando qual é a do Flávio. Tô perdido. Saulo, é o seguinte, o Flávio ele foi jogar lá nos falidos lá, naquela pior fase dos falidos, chegou lá fazendo declarações de amor de que finalmente estava num time grande e que sempre foi cruzeirense. Mas deu com os burros na água, porque não joga nada mesmo. Então voltou aí e tá lá. Ele conseguiu não jogar num dos piores times da história do Cruzeiro, hein? É, fato. E como recompensa, voltou para cá e jogou a Libertadores no ano seguinte. Tá assombrando lá no CT, já mais tempo do que devia. Inclusive, renovaram com essa desgrama. Sabe Deus por quê. Aliás, sabe não. Sabe, renovaram com ele para agradar empresário de outros jogadores, né? Para manter outros jogadores no elenco. Que mas, não, também não resolvem absolutamente nada. Também não resolve nada, né? Porque se for igual a gente escuta, são jogadores mimados e que não sei. Enfim, segue o jogo aí, já. É. Espero que no final do ano a gente se livre dos três. Exatamente. E do empresário dele, tá? E do empresário dele, dos quatro. Fato. Bom, então é isso aí. Temos pós-especializados, Lucas? Temos, inclusive, Adolfo cobrou isso aí. Então vamos lá. Pós-especializados com Lucas. Boa, de pós-especializados, eu vou começar com a notícia aqui que eu acho que o menino Adolfo já antecipou, então ele quer que a gente repercute aqui, que é um esporte muito popular no Brasil. O Locomotiva Beisebol foi campeão do torneio São Gotardo, na Chave Ouro. Então, nossos meninos do beisebol viajaram até o interior de Minas e buscaram o caneco. Foram campeões dessa competição regional. Então, parabéns para os meninos do beisebol. E eu futebol americano saber aonde comprar uma camisa do Locomotiva Beisebol. Não tem. Uma pena, não vende. Porque seria aquela, demais, inclusive, divulgaram, é bem bonita. Enfim. Pois é, aquela camisa é linda. Perdendo a oportunidade. Mas a camisa que eles jogam, às vezes, nem é aquela especificamente. Tem umas do softball, que é meio vermelha, que é menos bonita. Mas aquela eles poderiam colocar para vender, colocar umas 20 unidades na loja, que eu acho que sair é fácil. Eu acho que tem dificuldade de fazer para eles mesmos. Se vocês verem a foto, tem um jogador lá que tá com a camisa branca com detalhe verde, que não é a deles, não tem o um escudo, não tem nada. Então, assim. É, teve uma vez que eu até perguntei que o time de hockey também fez uma camisa bonita. Aí eu perguntei, eles fazem pro time, né? Eles fazem, inclusive, na Kick. Então, mas poderia ter feito uma quantidade maior. Inclusive, é uma das coisas que o América poderia rever essas parcerias, ajudar para ter mais produto na loja e tal. Mas isso esse é uma. Até para ajudar o time também. Exato. Mas isso é uma conversa. Maior, né? No futebol americano ainda não divulgaram, pelo menos não no perfil do América, nem no perfil do outro time que vai jogar a final com a gente, nem no portal Futebol Americano Minas, que dia que vai ser a final, onde vai ser, as informações e tudo. Tem gente até pedindo para que seja no Independência, eu acho que seria um evento legal. No futsal, nós vamos voltar às quadras amanhã, dia 1º, contra o Vasco. Inclusive divulgaram um comunicado curioso, na minha opinião, que o time do Vasco enviou para a Confederação Brasileira de Futsal um ofício para que não tenha setor visitante. Eu achei esquisito, não entendi muito bem por quê. Eu acho que às até falaram do junto da gente. Exato, falaram que era por motivo de segurança, mas eu acho que é pior, porque a torcida do Vasco vai comprar no setor da América. Não sei se vai dar briga no futsal, sinceramente, mas enfim. Vai ter esse detalhe aí, não entendi muito bem por quê. Os ingressos estão sendo vendidos lá no Simpla. O link está na página do Instagram do América Futsal. No Brasileirão Feminino, a nossa próxima partida vai ser... é somente em agosto, né? Está paralisado, teve umas partidas para trás, então vou pular essa daqui. Vamos pular para os torneios de base do masculino. No Brasileirão Sub-20, o América, dia 26, venceu por 2-0 o Fluminense na quarta-feira, deu uma respirada na competição, apesar de ainda estar meio complicado, pensando em classificação. Nossa próxima partida vai ser contra o Atlético Goianiense, dia 2, terça-feira, fora de casa. Atlético Goianiense está mais ou menos parecido com a gente ali em termos de campanha, mas se a gente vence, vão para 15 pontos, o oitavo ali está com 18, a gente volta a poder, talvez, sonhar, né, com a classificação. Classificam os 8 primeiros. No Sub-17, já divulgaram agora a tabela do Brasileirão. O América estreia contra o Goiás em casa essa quarta-feira. Então, semana que vamos pegar bastante goiano aí. Então, torcer lá na Arena Gregorão. Então, torcer para o América fazer uma boa competição no Sub-17. No Feminino Sub-20, o América encerrou sua participação vencendo o Red Bull por 3-1. Então, foram 5 no grupo, a América ficou em 4º, não ficou bem classificado, mas primeira vez que a América participa dessa competição de base. E agora nos torneios do regional. No Sub-15, o América jogou contra o Cruzeiro, dia 29, sábado, e nós perdemos por 3-0. Então, inclusive, tem que ver o que está acontecendo com esse Sub-15 aí, que até agora, das 6 partidas, foram 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. De 15 times, nesse momento, estamos na 7ª colocação. Então, quem está coordenando os times de base ali tem que ficar atento, que alguma coisa não está acontecendo de bom ali com o Sub-15, não. A gente está atrás de futebol, atrás do Atlético, atrás da Tombense, atrás do Coimbra. Bem esquisito isso aí. No Sub-17, aí sim, respeitaram os nossos fregueses, ganhamos de 2-1. E no Sub-17 ali estamos melhor, líderes da competição. 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota apenas, primeiro lugar, então Sub-17 fazendo valer. E no Sub-20 vencemos o Atlético de 3 corações por 1-0, fora de casa. Recuperamos um pouquinho, mas nesse momento estamos em 4º na competição. Então começamos mal, mas estamos dando uma reagida no Sub-20 aí. E é isso. Maravilha. Temos um programa então, moçada? Temos um programa. Então é isso aí, boa semana a todos. Flávio Azevedo apareceu aqui no final, abraço aí, Augusto também está aparecendo hoje, no final. Eu acho que é bom só a gente falar, se alguém puder ajudar, né? Tá acontecendo a vaquinha lá do Flávio, né? Do ex-goleiro. Boa, boa, boa, importante. Pior que eu tô sem o link aqui, tá? A gente vai postar nas nossas redes aí. Eu tenho aqui, eu vou mandar pra você. O Flávio, aquele nosso goleiro, Flávio Pantera, jogou aqui 2008, 2009... Ele tá precisando de um apoio, gente. O Serjão, lá do América História, entrou em contato com o irmão do Flávio e realmente eles estão precisando de um apoio lá. tá? Eles estão com algumas questões lá. Quem puder ajudar, quem criou a vaquinha foi até o Euler, tá? Eu vou colocar aqui nos comentários o link da vaquinha. Quem puder ajudar lá, será muito bem-vindo e eu tenho certeza que será um gesto muito legal aí para agradar um ídolo nosso que está passando por um momento difícil. Ele está doente e está precisando de ajuda para cuidar, para ser cuidado aí, beleza? Bom, grande abraço a todos, então. Boa semana, vitória para nós terça-feira e tamo junto. Grande abraço, até mais. Valeu. Valeu.